Ô, parceiro! Peraí, cara, tô comendo rapidinho aqui, não começa a gravar não, peraí. Ah, tá comendo. Sim! Aê, porra! Alô, rei, suas tanguinhas! Está começando o podcast Tanguinha. Filho da Eu puta! Pera aí! aqui, o Felicidade, cara Pluffy! Eu Como sou o cara! é que Sou o o amigo cara! Bod? E aí, galera, beleza? Beleza, Bod? Beleza. Pera aí, Oi, cara, cara! toca! Pera aí, faço só engolir, E pera aí. meu amigo Pombo! Eu sou o Pluff, cara! Pera aí, porra! I know you care. It's now or never. Na na na na. Never ever ever be apart. Baby, baby, baby, oh. Baby, baby, baby, oh. Baby. É, galera, o podcast hoje é musical, galera. Vamos falar de músicas de futebol envolvendo card games no Dragon Ball. Isso! Tudo isso é uma grande pegadinha! Ah! Ah, pegadinha do Deteriorada! porra! Hã? Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. Mais uma vez aqui hoje, postando felicidade, Pluffy! Liberte-se! Comigo hoje, Bode! O Brasil é um país muito injusto com seus ídolos. E o Volanda merecia uma avenida com o nome dele. Com o Bode e comigo, Pombo! Faz! Um tatatá! Dois tatatá! O outro eu não sei como é que é. Ah, isso. Três, tá. Que engraçado você, hein, cara. É, galera, estamos aqui reunidos hoje pra falar sobre pegadinhas. Aí não tem muito o que traduzir, não. Pegadinha é pegadinha e vamos pro bloco. E o quiz de Tanguinha. Tudo é tão difícil. Bem, começando esse podcast sobre pegadinha. E resumindo, a gente vai falar sobre pegadinha. Opa, esse foi um bom resumo aí, cara. Foi um resumo bom que eu fiz. Bolei sozinho. Lá na faculdade, tava na aula chata, eu falei, pô, vou bolar um resumo pro podcast. De pegadinha. Aí eu falei, porra, peguei o caderno, o lápis, blá, blá, blá, blá, aí cheguei aqui, porra, impressionei, né, cara? Impressionei. Você começou a embolar tudo e tal, bolou tudo. Foi mesmo. Agora então vai lá, o embolotei. Conta a pegadinha aí. Oh! Não, não. Não, não, conta a pegadinha, não. Vamos lembrar, vamos lá. Programas que tinham pegadinha. Alguém fala um, por favor. No Brasil... As pegadinhas, até onde eu sei, começaram com o Silvio Santos, entendeu? Mas lá fora já tinha outros programas que faziam isso. Tem o famoso Candy Camera, que eu acho que ainda passa no Multishow. Smile, you are in Candy Camera. Candy Camera é antigo pra caramba. Foi o primeiro que eu soube que trabalhava com pegadinhas. Mas né? As pegadinhas inglesas eram muito ruins, cara. Candy Camera é americano. First Blood. Cala a boca. Era um tipo assim, o cara andando embaixo do andame, aí cai um negócio do lado dele e poderia tomar susto, tá ligado? Uma coisa Sim. assim, não era uma pegadinha do tipo... O cara pegando uma peça em alguém. Era um negócio meio... Três. Se bem que não, nem sempre foi assim, né? Esse negócio é usado, né? Mas vamos falar da evolução da pegadinha aqui no Brasil. Evolução da pegadinha... No... Porra, aí, olha só. O tema já tá desenvolvendo. Já fiz um resumo. Sim. Agora tô desenvolvendo o tema. Exatamente. É porque antes era uma pegadinha. Depois desenvolveu. Aí virou uma pegadona. Entendeu? Aí depois desenvolveu mais com o Alexandre Frota. Ele começou a variar pra outros... Ah, eu tenho uma piada pra contar. Se as mulheres dizem que o homem tem que ter pegada... O anão tem que ter pegadinha. tudo isso vai ser cortado. Então, a gente pode começar falando... Não, foi muito boa a minha piada, vai tomar no seu cu, não vai ser cortado. Você já tá indo. Olha só. Às vezes a questão é... Então, acho que lá fora as pegadinhas começaram com o Kent Camera. É basicamente aquelas pegadinhas marotas, o cara no andaime, é o pintor que pinta as pessoas, aquelas bobagens, aquela pegadinha moleque, aquela pegadinha inocente. De todas essas, a melhor é aquela do vidro, né, cara? Que vem dois caras fingindo que estão carregando um vidro. É. Melhor programa de pegadinhas de todos os tempos. Depois do João Kleber. Não, o João Kleber já virou pastor, tá em Portugal agora. João Kleber? O que aconteceu com o João Kleber, cara? Sério? É pra Portugal. Não, tá em Portugal, mas tá fazendo o quê? Tá fazendo teste de fidelidade lá, tá enganando as pessoas em Portugal. É sério que ele tá na TV lá? Tá, ele é tipo o rei de Portugal. Inclusive tem a lenda do Dom João Kleber. Rei de Portugal. Eu lembro do João Kleber na Praça Nossa. Caralho, eu não lembro do João Kleber na Praça Nossa. Ele fazia imitações. De quem? Dele mesmo? Um monte de gente, cara, ele é imitador. Que sacanagem. Se vocês botarem e procurarem no YouTube, vocês vão ver que o João Kleber fazia imitação na Praça Nossa. Não, se eu procurar no YouTube e achar legal, eu ponho no post. O Candy Camera não é engraçado. Pegadinha em inglês. Eu quero saber, no Brasil, como é que começou essa porra de pegadinha. Como é que começou, não vou saber te dizer não, mas sei quando é que começou pra mim. Isso aqui é importante. Pô, você é egocêntrico, cara, não é? Então vai lá, você que é o importante aqui. Obrigado. Quando é que começou a pegadinha pra você? Pegadinha pra mim começou no programa genial chamado Topa Tudo por Dinheiro. Não ia ter o Roberto Justo apresentando uma porra dessa? Tem, ele vai jogar aviãozinho de dinheiro e a prova do martelo, o pin. Roberto Justo vai fazer tudo isso. Roberto Justo demitiria a plateia inteira, cara. É sério, cara? Peraí. Ele é topa tudo por dinheiro. É topa ou não topa? É topa ou não topa, porra! Caralho, ele confundiu. Ah, é igual, cara. Ah, é. Ia ser foda. Uma criatividade foda pra botar o nome dos programas, né? Topa tudo por dinheiro. Topa ou não topa? Topa na cara. Porra. Topa na cara. Certo. Sabe o que ia ser foda, cara? Se a plateia confundisse o programa também. Ia chegar o Silvio Santos lá pra atacar dinheiro ou qualquer coisa assim, e todo mundo ia pensar que é todos contra um, e ia todo mundo avançar no Silvio Santos ia pegar o dinheiro. Então ia ficar por demitida. Sim, exatamente. Ah, essa é outra emissora, não pode falar. Ah, sim. A gente tem contrato, né? A gente tem contrato, a gente tirou contrato. Silvio Santos contratou a gente! É, pegadinha. Eu não ouvi esse podcast, mas minha filha da minha atriz ouviu e falou que é muito bom. Ah, tapa na cara o programa que ele apresentava. É, programa de pegadinhas. Sim. Não. Não. Não era o programa de pegadinhas. Pouco, só repito o que você fala, cara. Porque quando é que começou a pegadinha pra você? Pra mim começou. Opa, isso é... dinheiro, que era um programa de entretenimento da sua forma mais plena. Tinha o Silvio Santos jogando dinheiro, tinha provas escatológicas, tinha casais fazendo papéis ridículos no palco. Tinha a banheira com gostosas? E o Tiririca? Não, mas tinha uma banheira gigante com uma tábua em cima que até o Silvio Santos caiu. Ah, é verdade. Verdade. Melhor do que isso. Cara, tá muito boa, fala aí. Melhor do que isso, só ele descendo escorrega com copos de groselha na mão. Era muito bom. E tinha também aquela brincadeira que uma bola gigante, tipo Indiana Jones. E a tia... era muito bom, cara. Era, as tias gordas não sabiam correr. Programação de domingo é pra depois, hein? Outro programa. Segura a onda, então, segura a onda. Falando só das pegadinhas do topa na cara, vai. Cara, sabe o que eu tô pensando? Topa na cara. Isso é uma parada meio pornográfica. Topa na cara? Pode. Você é melhor engolir. Se não engolir, vai engasgar. Topa na cara? Topa. Topa, né? Caralho, reality show pornô, cara. Topa na cara. Topa ou não topa? Aí, pior que ainda tem passa e repassa ainda. Então, nesse programa, além dessas brincadeiras super citadas, nós tínhamos as câmeras escondidas. Ah, isso era bom, cara. Que não era escondida porra nenhuma, era uma armação. Mas aí que começou, né? O Gibi, o Ivo Landa, não foi? Não foi aí que começou essa galera toda famosa? Acho que sim, Ruth Rossi, Carlinhos Aguiar. Carlinhos Aguiar, deixa eu jogar isso. Carlinhos Aguiar, Carlinhos Aguiar hoje em dia participa lá da brincadeira do Silvio Santos depois lá no. Da... É a brincadeira da tomada? O Montanha. Caralho, eu tô vendo que é Carlinhos Aguiar. Meu povo e minha pova! Eu sou Carlinhos Aguiar hoje em dia no programa do Silvio Santos. Quem não tá vendo o programa do Silvio Santos no domingo, aliás, tá perdendo um programão, hein, cara. Tá muito maneiro. Ou tá ganhando horas de vida aí, né? Não, não tá não, cara. O Silvio Santos tá ficando gagá. O Silvio Santos faz, tipo, 3 merdas por domingo, pelo menos, cara. Eu acho que o pessoal do CQC podia fazer 3 top 5 só com o Silvio Santos. Eu vejo no YouTube depois do resumão, cara. Do Silvio Santos? É, do compacto? Silvio Santos. Melhor do Silvio Santos da semana. Melhores momentos, né? Só os gols, só. Melhor do Silvio Santos, semana 9.330. Tem quantos anos, Silvio Santos? Tá na hora do Silvio Santos morrer já, não tá não, cara? Silvio Santos não, cara. Tá tranquilo aí, deixa o cara. Ele tá de boa? Ele só vai morrer quando o cabelo dele ficar branco. Topa na cara, vai lá, por favor, programa. Fala o nome direito, cara. Depois a gente começa. Topa ou não topa? Programa na cara, vai. Caralho, não adianta, mano. Mas tudo bem. Bom, o Bot tava falando aí das pegadinhas. E eu acho que essa época era muito boa, porque eu ainda era pequeno, mas mesmo assim eu ria nas pegadinhas, cara. Porque eu sabia a deixa de rir na hora que tinha aquela risada do Silvio Santos, que era aquela risada velha. Aquela risada em conjunto, em coro, rindo no fundo. Era uma parada meio misturada. Mas era muito bom, cara, porque o... Vamos forjar um claque? Vamos forjar uma risada no fundo, tipo, as pessoas acreditarem que a gente é de verdade? Ou vai ser espontaneamente falso? A minha seria do professor Girafales, no fundo. Na edição a gente junta, vai. Não, não vai dar certo, não. Foda-se. Tá. Topa na cara, vai. Então, e aí, né, nesse quadro do Silvio Santos, né, que ele gravava as pegadinhas e tal, apresentava no Tapa Tudo por Dinheiro, tiveram algumas clássicas, como aquela na frente do cemitério, que eles botaram o cara pra... Essa pegadinha era muito boa, cara. Era muito boa, era o seguinte, era um carro com uma caveira dirigindo. Era uma moto, não era não, cara? Não, era um carro. Teve a versão da moto, mas a melhor de todas era a versão do carro. Aí... O cara ficava no ponto de ônibus lá do cemitério e ficava um ator lá, geralmente o Gibi, falando: pô, cara, tô sentindo energia muito ruim aqui. Eu não quero ficar aqui, não. Energia muito ruim aqui. Pô, não é pra ficar no cemitério, não. Pô, falam que tá passando um carro estranho aí. Cala tua boca, velho. Vou pegar meu ônibus aqui, fica quieto. Pô, cara, energia muito ruim. Aí vinha um carro preto, sinistro, com neon e soltando fumaça de dentro. Aí dentro do carro virava uma caveirinha pra pessoa, aí entrava uma voz assim: eu cheguei aqui para levar sua alma, te levarei para o inferno! É verdade. Desesperado. Algumas pessoas pulavam o muro do cemitério, teve um cara até que atirou para cima, cara. Que isso, cara? Muito bom, muito bom. A gente ia botar o link da pegadinha aí no coisa. Não promete. Porra, aí, mas tá falando que o cara deu tiro para cima? Tem uma pegadinha que eu vi um vídeo no YouTube que deu errado, cara. Que era o cara assim, ele se escondia dentro da caixa de correios. Não era no Brasil, não. Aí, quando a pessoa ia botar a postagem, ele meio que metia a mão e puxava, tá ligado? Fazia a parada pra dar um susto na pessoa. Teve um cara que ele puxou a carta, o maluco tomou um susto, ele pegou a pistola, meteu o braço dentro da caixa de correios e atirou, cara, lá dentro. Deu 3 tiros, o maluco. Deu 3 tiros e depois foi embora, cara. Na maior. O maluco morreu ali dentro. Cara. Eu não sei se isso é fake, não, mas tudo bem. Mas vai ter o vídeo aí também na dessa pegadinha que deu errado. Cara, tinha uma outra muito boa também, que era do entregador de pizza, que ele ia entregar a pizza numa sala radioativa. Essa era genial, cara, uma das melhores que eles passaram. Que tipo assim, o cara ia lá entregar a pizza, entrava na sala, ele não sabia, né? Quando ele entrava, tava o cara com aquela roupa, tá ligado? Toda tipo, roupa de astronauta, assim, por causa da... Com aquele alicate na mão, tipo do Homer Simpson, tá ligado? Pegar o negócio. Exatamente, exatamente. E aí ele entrou lá pra entregar a pizza. Ah, esse aqui é minha pizza, cara. Ah, olha só, entrega logo e vai embora. Porque tu pode ficar aqui no máximo 30 segundos, mané. Porque isso aqui é uma câmara radioativa. Se tu ficar aqui mais tempo, dá merda. Não. Não, e aí ele chegava, entregava a pizza, o cara, eu não tô beleza, me dá o meu troco logo aí então, que não sei o que, o cara chega e presta. Aí tipo, alguém ia lá e trancava a porta, mané, do lado de fora. Aí o cara ia sair rapidão e a porta tava trancada, ele. Cara, sai logo, cara, você tá sem roupa, tu vai morrer, velho. O cara, não, não, você tá aí. O cara vai na porta desesperado, cara, é muito engraçado. Uma feiradinha muito boa de uma entrevista de emprego. Era o Gibi. Era o Gibi que fazia a entrevista. Era várias pessoas numa sala e tava escrito assim, no... tinha um quadro, etc. Ele falava, olha só, a nossa empresa é uma empresa muito boa, muito, muito solidária, mas a gente não admite erros de português. Eu vou fazer um ditado aqui pra vocês. E vamos lá. Aí ele falava várias palavras difíceis e tal, aí tinha um ator no lado, né, da pessoa. Aí ele falava, vou corrigir a prova agora. Aí, aqui, você escreveu isso com S só? Não, não, não pode ser assim, não. Ô, Montanha, por favor, tira esse senhor daqui. Aí o cara fingia que tava espancando a pessoa. Caralho, que era falta mesmo. Aí o entrevistado, agora eu vou corrigir sua prova. Não, não, não, deixa eu embora, deixa eu embora. Não, não, deixa eu entrevistar. Deixa eu corrigir. É foda, essas aí que nem fica acuado tão foda. Eu lembro de uma parecida com essa, assim, a ideia era a mesma. Que era de um consultório dentário. Tava todo mundo ali fazendo exame pro emprego, né? Exame dentário e tal, não sei o quê. E aí tava umas 5 pessoas esperando e um deles era um ator. Né? Esse ator, ele entra na sala, né? Pra fazer o exame dele. E aí, quando ele tá lá dentro, ele começa a dar uns berros, sabe como é que é? Desesperado. Pô, meu dente, cara, não! O que você tá fazendo? Não sei o que lá e tal. Aí o cara pega e sai correndo do consultório, chamando o cara de maluco, né? O doutor de maluco com a porra da toalha toda ensanguentada na boca, falando, esse cara é maluco, não sei o que. Só vê um olhando pra cara do outro, que assim, as pessoas... Aí, aí, é sua vez, mané. Aí, não, não, é você, pode ir, não sei o que. Fica todo mundo com cagaço de entrar lá, mané. Muito engraçado a reação das pessoas. O médico, vem, vem, quem vai ter o próximo aí? Ninguém quer Cara, aqui é outra muito boa também. Tava o pessoal, né, participando de uma corrida, né? E aí o cara pega, passa uma senhora na rua, ou as pessoas, né? Mas foram duas senhoras que eu me lembro. Que aí ele pegava e falava assim, ó, oh, tem essa arma aqui e tal. Você dá um tiro pro alto pra poder começar a corrida, que eu também vou correr, acabei que eu tive que dar uma corrida também junto com o pessoal, então não tem ninguém pra tirar. Aí a senhora, ah, tá bom então. Pegou, levantou a pistola aqui assim, né? Fechou os olhos, dá um tiro pro alto. Quando ela dá um tiro pro alto, passa 2 segundos, cai um cara de asa delta. Maneiro! É, não foi maneiro pro cara, mano. Aí a velha, meu Deus, você tá... Nossa, o cara caiu, matei ele, meu filho, tá tudo bem com você? E é foda, porque fica na maior tensão, assim, o cara ainda vira pra... Minha senhora, você matou o cara aqui da Delta aí? Que isso? Que isso, minha senhora? É muito bom. Mais uma do Gibi. O Gibi era o melhor, cara. O Gibi entrava num táxi e pô, me leva no lugar tal. Aí chegava na casa, ele, olha só, tô sem dinheiro, vou aqui dentro pegar o dinheiro e já te pago. Aí deixava o taxista lá esperando. Aí dava 1 hora, 2 horas, o taxista ficava puto, porra, batia na casa pra ver. Toc, toc. Por favor, tinha um senhor aqui que pegou meu táxi, falou que ia entrar pra pegar o dinheiro e ele tá demorando pra chegar. Desculpa, senhor, aqui tá acontecendo um velório. Como assim um velório? É. Aí mostrava uma foto gigante do Gibi, assim, como se tivesse um velório do Gibi. Aí eu disse, meu Deus! Saiu a foto. Teve uma de velório também no shopping, no banheiro do shopping. A pessoa entrava no banheiro do shopping pra cagar, ligar, sei lá. E aí chegava lá, tava um porra do presunto lá dentro, cara. Sendo enterrado, assim, o cara, porra, que tá acontecendo? Teve uma vez uma mulher que entrou com a criança lá e a porra da criança ficou olhando sem querer o que tava acontecendo. Tinha algumas de velório mesmo. Muito bom, cara. Quase todas as pegadinhas eram pegadinhas fingindo dar emprego pras pessoas, né? Isso devia ser foda, porque o cara tá na merda lá procurando emprego, gasta dinheiro de passagem pra ir pro lugar, chega lá e toma uma pegadinha na cara ainda. Tadinho, que escroto, cara. Ele tá falando de enterro velório, eu lembrei uma muito boa da Ruth Ronce, cara. Pra quem não sabe, a Ruth Ronce era uma velha, meu Deus, muito velha, cara, muito velha. Desde aquela época, né? É, desde a invenção da televisão ela já era uma velha muito velha. E aí, é mais uma vez no cemitério. Cara, de novo, pensando no ponto de ônibus. Aí fica, pô, falam que tem uma noiva nesse cemitério aí. Ela é meio estranha. Ela morreu e não se conformou com a morte. Ela tava esperando o noivo, eu não sei direito. Vira e mexe, ela aparece. Cala a boca, cara, deixa eu pegar aqui meu ônibus. Foi ver até os mesmos figurantes que fingiam cair nas pegadinhas, cara. Só aproveitaram a locação pra gravar essa. Aí a pessoa tava no ponto de ônibus, aí saia a Ruth Ronce fantasiada de noiva no muro do cemitério, assim, com aquela fumaça ao fundo. Eu quero me casar, eu quero me casar, casa comigo. A Ruth Ronce era foda mesmo, cara. Saudosa, saudosa Ruth Ronce. Ah, tinha aquela, geralmente também com o Gibe, que o Silvio Santos desafiava no palco por quanto o fulano vai vender a calça. Que submetia a pessoa a uma coisa muito constrangedora e a pessoa no palco tinha que adivinhar por quanto a pessoa ia se vender na brincadeira. Geralmente quem fazia era o Gibe. Ah, tá. Não, tinha umas que ele se fudia com o cara mesmo. Tipo, o cara, ele tava, sei lá. Ah, eu lembro de uma que ele tava pintando o muro. Sabe como é que é? Ele tava lá, pintando não, tava escrevendo alguma coisa no muro. E aí ele chegou assim, era alguma coisa a ver com a polícia, alguma zoação lá e tal. Aí essa que tava incompleto, né? Aí ele tava lá com o pincel assim na mão, ele fala, pô, cara, tô morrendo de sede. Segura aqui pra mim esse pincel aqui que eu vou ali pegar uma água e tal, sei o que, cara. Ah, tá bom então. Aí pega, segura o pincel, daqui a pouco vem dois guardas, assim, vem dois policiais. Que porra é essa aí que tá escrevendo? Sei que vai se fuder a P? Vai se fuder a polícia, é isso mesmo? Que tá escrevendo, rapaz? Tá maluco? Aí ele, não, isso aqui foi o tiozinho ali, bigodudo, que me deixou com esse pincel na mão, falou que ele bebeu água. Aí volta o Ibolanda, né? Aí vai olhar pro cara assim. O cara, ah, esse cara aqui que me deixou com o pincel na mão. Aí ele, eu? Você tá maluco, rapaz? O que eu fiz? Peguei pincel nenhum. Aí ele, não, seu viado, não sei o que, volta aqui. Você quer o policial? Você tá acusando esse velhinho aqui de ter pintado o muro, rapaz? Você tá de sacanagem, não sei o que, cara. Não, foi ele mesmo. E aí fica um segurando o outro, fica uma batalha. Nesse filme também tinha aquela clássica, a pessoa tava no mercado e deixava cair um pote de tomate, aí quebrava, fazia aquela cagada no chão. Aí dava um perdido a pessoa, né? Seguindo, né? Chegava o segurança, ei, você aí. Aí a pessoa, eu? É? Você quebrou o negócio aí, vai ter que pagar. Não, fui eu, foi aquela senhora ali. Ela, eu não. Inclusive eu vi esse senhor derrubando. Ainda botava a culpa no maluco, né? Pariu. Tinha uma que eu lembro do bar, cara, que tava todo mundo no bar, e aí o cara ia servir o café, alguma coisa assim, e tipo, na hora que o cara tava pegando o café, estourava uma bomba, sabe, tipo, cabeção de negro, e aí o cara derrubava o café e tal. Depois que o cara derrubava o café, o Arthur, que tava lá como atendente do bar, ainda cobrava o café pra ele, e o talher, e o copo que quebrava, porra toda. Mas tá sacanagem que quebrou o copo aí, não sei o que, tá maluco, rapaz, explodiu uma bomba aí dentro, queria que eu viesse aqui, não sei o que, cara, não, agora você vai ter que pagar meu copo, agora você quebrou o copo daqui, rapaz, é 10 reais o copo, 10 reais, porra, não sei, foda. Cara, lembrei de uma muito boa, porque o Silvio Santos ele não fazia pegadinha só na rua, gravado e tal, ele fazia pegadinha no palco também, né? Ele mesmo participava e ele combinava com o pessoal da plateia e tudo pra poder, né, ficar a parada de chavada. Numa dessas ele fez com um cara, eram dois caras na verdade, só que um deles era um cara que também ficou sabendo na hora, mas ele não foi zoado, o outro foi. Era um cara mais forte, né, o maluco novo, e o outro magricelo. Magritério e mais baixo do que ele. E aí o que acontece? Ele falou com os dois que era uma gincana, né? E que era uma gincana, que era uma luta de boxe. Que eles iam participar e quem ganhasse a luta de boxe ia ganhar não sei quantos cruzeiros reais, cara. Com dinheiro na época. Aí, você vai ganhar 2 milhões de cruzeiros reais, que naquela época era 200 reais. Cara, era muito zero, cara. Era uma loucura esse jogo. Grande moeda, cara. Eu lembro que quando eu era pequeno, na época que fizeram a transição, eu tinha um bolo de nota na minha carteira era inchada, cara. Aí quando trocou, deu 2 reais e alguns centavos tudo, cara. Uma merda. Aí, mas beleza, aí ofereceram um prêmio e tal, e eles tinham que, né, lutar boxe, quem ganhasse. Aí o cara fortão ficou, né, motivadaço, ficou, não, já ganhei, que não, não sei o quê. Aí na hora de cair na porrada, o Silvio Santos falou, ó, se eu cair na porrada, mas vou cair na porrada vendados, né? E essa luta aqui não vai ser uma luta de boxe normal, vai ser uma luta de boxe com travesseiros. Então, eram os dois, um tentando dar travesseirada no outro, só que com os olhos vendados, com aquele óculos de natação opaco, né? E aí, ó, o Silvio Santos pegou, na hora de botar a venda no cara, ele pegou, botou a venda só no cara forte, né? E tinha, tipo, um ringue, né, de boxe, feito lá no palco e tal. E aí o cara magricelo de baixinho, ele tirou do ringue. Ele falou, você não vai precisar nem se vendar, você fica aqui só olhando o cara pagar mico sozinho. Que era só o cara forte com o travesseiro na mão, tentando acertar nada. E todo mundo rindo na cara dele, sabe? Né? Cara, tinha muito isso, cara. Ele fazia uma prova de casais e tal, e seu objetivo é descobrir qual dessas mulheres é a sua esposa. Aí tinha 5 mulheres no palco, vendavam um cara, botavam ele pra girar e soltavam ele no palco. Aí tiravam a esposa do cara. Assim, era muita sacanagem. Silvio Santos sempre foi um escroto, cara. E teve aquela pegadinha clássica do Silvio Santos lá por 2000, 2001, que o Silvio Santos falou que ia morrer, ia vender o SBT. O Silvio Santos é um cara tão foda que ele se candidatou a presidente, rapaz. Exato. É foda mesmo. Inventou uma porrada de marquinha de carnaval. Os anos é o cara mais sacana do Brasil e é por isso que ele se deu bem. Não, aí... que acontece? Na hora que o cara tá lá, que nem um maluco dando travesseirada no nada, ainda entra o Silvio Santos e começa a dar travesseirada na cabeça do cara, sem ele ver. Sabe o que é? E aí ele ainda bota uns caras fortes também, pendurados do teto. E aí os caras ficam pendurados do teto dando travesseirada na cabeça do maluco. E o cara fica desesperado, virado de um lado pro outro, assim, dando travesseirada no vento, cara. Bolado, assim, tem que descobrir o que tá acontecendo. Tu vai vendo o cara ficando vermelho, que ele vai tomando travesseirada e não vai acertando, e vai ficando numa atividade física sinistra, sabe? Que ele vai dando travesseirada forte, mano. Tem uma hora que o Silvio dá uma travesseirada pelas costas dele, ele vira forte pra caralho. Dá uma travesseiradaço na nuca do Silvio Santos, e o Santos sai do palco rindo. Aí todo mundo no palco rindo pra caralho. Muito bom esse quadro, cara. Se encontrar esse vídeo aí vai ser bom. No final ele deu dinheiro pro cara, pelo menos, não, alguns milhões. Quando ele sacaneava a pessoa, ele dava dinheiro pra todo mundo, que foi sacaneado e quem sacaneou. É, sempre assim. Ele era tipo o rei, tá ligado? Ele pagava pros bobos pagarem mico pra ele rir. É um sádico, filha da puta, né, cara? Mas é isso que ele faz sempre, rapaz. Por que tu acha que o Silvio Santos joga um avião de dinheiro no meio de 50 mulheres pobres, cara? Ele quer ver uma caindo por cima da outra, rapaz. Isso é a diversão do velho. Não, era maneiro quando tinha essas brincadeiras e a pessoa se fudia, ficava toda molhada, toda suja. Vai lá pra maquiagem. Watch the sunrise over his head without feeling free. Lembra das Olimpíadas do Faustão? O pessoal ficava fazendo umas provas e tal, pra ganhar dinheiro, quem ganhasse. Genial aquilo. Tinha a pessoa morria. A pessoa corria sem proteção nenhuma e dava de cara numa porta de madeira. Cara, eram outros tempos, cara. A ponte do rio que cai eram bolas de basquete. Quem joga basquete sabe que aquela bola é dura, aquilo machuca na cara das pessoas sem proteção. Sem proteção e fantasiada, né? Eram outros tempos. Isso aí era a ponte do rio que cai. Rolo, eram rolos gigantes que ficavam girando e a pessoa andando em cima daquilo caía com os dentes no negócio da frente. Os melhores eram que as pessoas ficavam tontas, cara. Eram os melhores. Aí a pessoa ia no palco do Faustão ganhar aquele cheque bonito do Baneirindos, toda machucada, com a perna quebrada. Era muito bom, cara. A guerra dos cotonetes era muito boa, era um cotonete gigante. As pessoas lutavam como se fosse um sabre duplo, tá ligado? Tipo do Darth Maul. Aí virava estupidez, ela parava de ficar dando esse tapinho de lado, pegava de frente e ficava estocando na pessoa. Era muito escroto. Era uma covardia mesmo, é. E às vezes eles botavam uma mulher contra um fortão que chegava na final. Aí o cara dava só um diretão na cara da mulher. Toma uma cotonetada aí, vê se sai cera. Era bom quando a pessoa caía de lado e ficava naquela chave de perna presa de lado e neguinho ficava dando porrada tipo torta, tá ligado? Pau! estourando a chave de perna, já sem o cotonete, mas não querendo cair, cara. Era muito direto bom. Mesmo. Mas o que eu mais gostava, cara, era aquele que via uma bola gigante correndo da ladeira e a pessoa tinha que subir com uma roupa de barril. Era muito bom. O cara andando que nem um pinguim, todo desengonçado, e via uma bola muito mesmo maior do que ele correndo. Aí quando a bola batia, o cara saía rodando na vertical, cara. Imagina um barril rodando na vertical. Cabeça-pé. Até chegar lá embaixo, cara. Era muito estranho. Era impossível de vencer, porque no começo eles só tacavam uma bola, ou sei lá o que era. E no, nos últimos, na mais alto, eles tacavam em todos os caminhos. E a pessoa com aquela mobilidade nua, cara, era desespero. Era tentar segurar a bola, ela empurra pro lado. Só que a bola tinha três vezes o tamanho da pessoa. Cara, era muito escrotidão, cara. Por tempo muito feliz, meu Deus. Era muito bom. Na verdade, todas essas provas são pra machucar a pessoa mesmo, pra machucar o orgulho da pessoa. A única que era uma prova, né, era um desafio que valia a pena pra quem tava participando, na verdade pra metade das pessoas que participavam, né, era a prova da banheira do Gugu, cara. O resto era... Ah, a banheira do Gugu não era pegadinha. Ah, pras gostosas era pegadinha sim, cara. Não, quem fazia pegadinha era o Tiririca, que pegava as gostosinhas aqui e ali. Eu esquece lá, ia fazer um pegadão, Maré, com certeza. Ia cagar pro sabonete, não, que nem o Tiririca você, fazia. Você ia passar vergonha lá, saindo da piscina de PD. Então, mas voltando, né, porque na verdade essas provas, elas de certa forma acabam sendo pegadinhas também, né, porque as pessoas, elas vão lá achando que vão ganhar dinheiro e se fodem. Mas existiam outras pegadinhas de palco do Silvio Santos, existiam outras que a gente não vai conseguir lembrar de todas e provavelmente nem vamos conseguir lembrar das melhores. Mas não era só o Silvio Santos que fazia programa de pegadinha, depois tiveram outros, né. E eu me atrevo a dizer que teve um indivíduo que conseguiu levar as pegadinhas a um outro nível. Qual dele? João Kleber. João Kleber. Quem fazia pegar? O Marquinhos? Marquinhos, que, Kakai Cancan. O Oliver também. O Oliver também era uma grande pegadinha. Não, então eu quero te contratar. É. Mas eu não posso trabalhar com camisa. Eu preciso trabalhar pelado. Lembro, claro. O Kakai Cancan tem esse nome basicamente por um tipo de pegadinha. Tava a pessoa andando pela rua, calmamente chegava um cara com um trombone e outro com um prato. Corpo de estômago maluco, né? E o João era Kleber fã. Também tinha sempre a fantasia de macaco. Foi daí que surgiu a minha vontade de ter uma fantasia de macaco em casa, cara. Porque é uma coisa muito genial. A pessoa tava andando, sei lá, passando por uma praça, etc. Aí de um matinho pulava um cara fantasiado de macaco. Era foda. Você falou de macaco, eu lembrei do Ed Banana, cara. Que tinha um macaco correntado. No meio do programa dele, toda vez uma soltava e caía na porrada com alguém no programa. Era foda. Era o Chiquinho que fazia. Vai! Era verdade, ele fazia isso toda hora, cara. O Ed Banana foi o primeiro concurso mundial de dança. Lembra aquela babaquice de dança com os dedos? Que as pessoas botavam roupinha nos dedos e ficavam dançando. O Ed Banana fez o primeiro concurso mundial de dança com os dedos, cara. Aí uma tiazinha gorda ganhou fazendo o Michael Jackson com os dedos. João Kleber tinha uma pegadinha que eu achava muito boa, que toda hora reprisava também. Que era aquela que o pessoal tava jogando futebol americano na rua. Aí passava um cara no meio da... O pessoal jogando bola pro lado e pro outro, né, de futebol americano. Aí joga na direção do cara, o cara agarra a bola. No que ele agarra a bola, vem oito caras fortes pra caralho e puxa. quando o cara não consegue alcançar ele, o portão, fica só o cara correndo pro além com a bola no meio dos peitos. Assim, e geral correndo atrás dele, cara. Muito foda. E aí, João Kleber? Tem uma também que é o cara tá andando num beco, né? E aí, daqui a pouco ele tá andando e tal, daqui a pouco junta a maior galera atrás dele. Mó galerão, assim, tipo umas 30 pessoas. E fecham, assim, o caminho dele e começa a correr atrás do maluco. Correndo, o cara começa a correr atrás. O cara nem sabe por que, mas tá correndo. Tá correndo arrastão, parceiro. Fica parado pra tu ver, então, como é que não é. Muito bom. E tem, eu acho que uma das melhores pegadinhas de todos os tempos. Contando com as japonesas, hein, que são as melhores do mundo. Mas é do João Kleber. Chegava o Marquinhos, que é o que? O que no bar? Aí falava, pô, companheiro, bebe aqui essa cerveja comigo, quero desabafar a vida. Pô, cerveja de graça, o maluco aceitava. Então, cara, seguinte. Minha mulher me traiu. Meu filho é viado. Minha filha tá grávida. Minha sogra bateu na minha cara. Já decidi, meu irmão, vou me matar. Aí o cara tava dizendo assim, pô, cara, não faz isso, a vida é boa, sei lá. Não, já decidi, vou me matar. Pô, cara, não faz isso. Não, já decidi. Pô, e eu não vou sozinho. Como assim, cara? Não vai fazer loucura? Não, tá vendo essa cerveja aqui? O que que tem? O cara já ficava preocupado. Aí ele tirava do bolso uma caixa de chumbinho, assim, muito trash. Chumbinho. Virei isso aqui na cerveja. Tu vai comigo pro inferno, filha da puta. Caralho, mané. Aí quebrava o Bartolo, pegava a cadeira, fingia que era um fake. O cara segurava a cadeira no alto, fingindo que ia bater, mas nunca batia. Não, nunca atacava a cadeira. Nunca. A cadeira ficava o cara cansava o braço, depois tinha que botar no chão de volta. Exato. Não, e nunca teve nenhuma que passou na TV dele tomando porrada, não, cara? Esse que, porque ele sacaneava todo mundo escrotamente, não, cara. Porque o João Kleber era fake mesmo. O Ivolanda, uma ou outra, talvez ele tenha apanhado, mas o João Kleber já era escrotidão. O Ivolanda eu já vi ele apanhando já, já vi ele tomando baixo tapa na orelha, cara. O Ivolanda era foda. Mas... foda é apanhar, né? Eu gostei de foda é apanhar. Fazer pegadinha é mole, parceiro. Eu quero ver ele apanhar e ficar tomando tapa na orelha e não chamar a produção. Produção! Produção! O Ivolanda era destro nisso. Tem, inclusive, um amigo nosso que não mija em mictório devido a uma pegadinha do João Kleber. Cara, pra mim, você falou que essa é a tua preferida, mas as melhores pra mim eram aquelas dos trocadilhos, cara. Eu sou até meio suspeito em falar, mas, porra, eram as mais fodas. Porra, o cara chegar na rua, vendendo refresco com a propaganda, ganha um refresco, compra um refresco e ganha um brinde. O cara comprar um refresco, pedir um brinde, o cara pegar o copo e brindar com ele é muita sacanagem, parceiro. Ah, o seu brinde, né? Toma aqui, tchim-tchim. Que filha da puta, cara. Eu acho que foi tão bem bolada essa piada que se o cara fizesse ela comigo, essa pegadinha, eu ia dar mais um real pra ele por originalidade, cara. Você ganhou. Tem também a do... compre um pão e ganha um suspiro. Não, compre um sonho e ganha um suspiro. Compre um sonho e ganha um suspiro. Aí vem o cara felizão. Pô, quanto é que eu sonho? É um real. Um real. O cara vai tirar um real, dá pro cara assim. Aí ele, pô, e o suspiro? Ah, é o suspiro? Aí vai. Pô, tá aí teu suspiro, cara, teu suspiro. Não, cara... Aí ele apanha, aí começa o quê? Não, melhor não era isso, melhor. Aí o cara quer. Ué, cadê, rapaz? Que isso, mania, suspiro, tá de sacanagem com a minha cara. Aí ele, não, peraí, tu quer outro? Toma aí. Dois tá bom, né, Tia? Era muito bom, né? Tia, também é clássica, tudo pela metade. Aí o cara comprava, aí o Marquinhos pegava com serrote e serrava o que o maluco comprava. Era foda mesmo. Ai, maluco, que era foda mesmo, velho. Era tudo combinado, mas era muito engraçado. Ai, cara, bons tempos. cara, o Sérgio Malandro, ele não é nosso ídolo à toa, cara. Ele... Todo mundo sabe que o Rafael Willian, o ex-polegar, tinha problemas com drogas e tal, e ele tinha no programa dele. Qual era o apelido do Rafael Willian? Rafael Pilha. Da onde é isso, cara? O ex-polegar... É Rafael Pilha, que ele se viciou e tentou enfiar uma pilha no nariz, cara. Não, ele engoliu uma pilha. Engoliu? Engoliu. Caralho. Enfiou no cu. Eu soube que ele enfiou no cu. Aí ele ficou ligadão, né? Ficou então, tipo aquele coelhinho da Duracell. Então, o Rafael Pilha foi lá no... Rafael Ilha foi lá no programa do Sérgio Malandro e o cara tava no camarim esperando a vez dele ser chamado, né? E tinha outro cara dividindo o camarim com ele. Aí o Sérgio Malandro, ele não sabia, o Rafael Ilha tava no camarim, no palco. Então, ele falou que é ex-drogado. Vamos brincar com isso, vamos fazer um teste, pegadinha do malandro, vamos testar. Aí chegou o cara com uma porção de... Pô, cara, sei que você tinha problema aí, mas olha só, toca aqui, ó. Aí ele botava um punhado de açúcar na mão aqui. Purinha, purinha, não quer não, cara? Não quer não? Pô, cara, tô largando isso. Vamos lá, cara, cheira um pouquinho, cheira um pouquinho. Não, cara, isso daqui... Cheira, cara, filha da puta, cara. Muito pesado, cara. Aí deu problema pro Sérgio Malandro, tirando até o programa dele do ar por um tempo. Pera aí, ele cheirou açúcar mesmo, maluco? Não, não chegou a cheirar, mas, porra, um cara que teve problema com droga, se oferecer um pó branco, cara, é muito escroto. Não tem mais nada, não, do Sérgio Malandro? Não. Tem sim. Tem o quê? Ah, pegadinha do malandro! Tem uma porrada de pegadinha falsa. Mas um cara que faz pegadinha de verdade mesmo, não é nem aqui no Brasil, mano. O cara é foda, é um mito e deve ser cultuado aqui pelo Tanguinha também. Acho que ele merece até que receber uma tanga lá na França pelo correio. Que é o grande mestre Rémi Gaillard, cara. Esse cara é o mestre, Rémi Gaillard, ele sim levou as pegadinhas a um outro nível, cara. O cara é foda. Aquilo não é pegadinha, cara. Aquilo ali é nonsense total. Sim, mas não deixa de ser uma pegadinha, cara. O cara vai na rua vestido de canguru. dá um chute voador de duas pernas no seu peito. Pra cair no rio, cara. E ele sai correndo depois. Não, sai correndo não, sai pulando que nem o canguru ainda. O cara é muito foda, cara. Ele pega um kart e sai andando na rua como se fosse vestido de Mario, tacando banana nos carros que passam atrás dele, cara. O cara é muito sinistro, cara. Quem não conhece o Rémi Gaillard... Cara, Rémi Gaillard é muito melhor do que qualquer pegadinha do João Kleber e do Sérgio Malandro, cara. Calma aí, ele não supera as pegadinhas japonesas. Não, cara, as pegadinhas japonesas, eles não têm um negócio chamado bom senso. Os japoneses são muito evoluídos, cara. Pegadinha japonesa e a pessoa tá cagando no banheiro, de repente o chão abre e ela cai numa montanha de neve e vai escorregando. É muito evoluído, cara. Você não pode competir com isso. Não, mas voltando. O Rémi, cara, tem uma série de coisas que ele inventou mesmo, assim, que você não via antes. O cara se veste de lutador de sumô, aquela roupa de espuma, sai por aí batalhando no meio da rua, cara, no meio dos carros. Não, e com o amigo dele, fica tipo meia hora os dois se batendo no meio da rua, a galera vai parando, fazendo aquela rodinha, ninguém entendendo porra nenhuma. Tem uma que é do elevador. A do elevador é muito boa. Você chega no prédio, aperta o botão pra chamar o elevador, e quando abre a porta, tá rolando uma boate no elevador. Tem boate, tem jantar. Tem uma que ele chega, ele aparece vestido de lutador de sumô, todo mundo esperando o elevador. Aí ele chega lá, com aquela roupa gigante do lutador de sumô, dá aquele pisão de um lado, pisão de outro. Aí todo mundo olha, que porra é essa, cara? O que esse cara tá fazendo aqui? Quando abre a porta do elevador, tem outro lutador de sumô lá dentro. E eles caem na porrada no hall do prédio ali mesmo. No hall do prédio. Quando as pessoas entram no... Quando as pessoas entram no elevador, o Rémi, que é um dos lutadores, tá com o outro dentro do elevador. Pra subir junto com as pessoas ainda. Com a perna pro alto ainda, assim, meio duro. É maluco, cara. Ele tem um do Rock Balboa. Ele sai por aí treinando, né, com roupão. Pro rock mesmo. Aí ele entra no supermercado, começa a socar a carne lá dentro pra treinar. Frigorífico. É muito foda. Aí depois ele sobe no caixa e fica correndo, rasteirinha de puxar comida. Ah, é verdade. E depois ele ainda se pesa naquele negócio de pesar carne seca, sabe? Que é aquela balança que dá lá. E ele vai ver se ele tá no peso certo pra lutar. Sou o Pedro. É o francês mais escroto que eu conheço. E olha que eu conheço muitos franceses. A gente não duvida não, cara. Quem se veste de Sakura deve ter muitos amigos franceses. Tua mãe tá bem, né? And shit, cause I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even. Na partida de vôlei, não lembro quais eram dois países, assim, ou dois times. Não, era a França e outro time. É, dois países jogando. Seleção de vôlei. Aí no campeonato, os galera alinhada cantando o hino, né? Aí a câmera vai passando assim, tá ligado? Tipo aqui no Brasil, o rosto dos jogadores, assim, cantando o hino. Tem um cara que dá uma piscadinha. Aí quando você vê, assim, o último jogador, acho que da França. Um baixinho. Não, é um baixinho, é o Remy. Com a mão pra trás, com a camisa um pouco diferente da dos outros jogadores. Que é uma antiga. E cantando o hino empolgadaço, criando, gritando pra caralho. E a cara... Teve uma outra situação também, do uma final, né, do time dele lá, que eu esqueci o nome do time dele, mas... Tottenham, coisa assim. Não, ele é francês, que Tottenham, tô maluco. Pô, não, não, Tottenham não. É, eu já até joguei com esse time no Rumo ao Estrelato, mas quem se importa? Porra, esse é exemplo, cara, vai. Aí, é um time francês lá, que tava na final do campeonato e o time ganhou. E ele lá saiu da torcida, invadiu o campo, vestido, né, como se, com o uniforme inteiro, começou a comemorar, pegou a taça, comemorou com os jogadores, saiu no jornal. Caralho, só foto dele com a mãozinha na taça, assim, tá ligado? Com a mão na taça, comemorando com os malucos mesmo. Deu a volta olímpica. O cara e a blusa é sempre um pouco diferente da blusa oficial. De propósito, né? Não percebe, é muito foda. Vai ter um vídeo aí também. Esse podcast é praticamente uma seleção de vídeos que a gente vai botar. A gente tá comentando só pra te instigar a conhecer esses épicos da história das pegadinhas. Não, mas todo mundo tá falando aqui, seria que sabe, já vi que o Remy é foda, mas o cara é foda na pegadinha mesmo, quando a pegadinha do cara, ela deixa de ser só uma parada pra zoar e leva uma mensagem, sabe? O Remy, ele era meio poético também, algumas pegadinhas que ele fazia, cara. Eu não sei, vocês devem lembrar dessa pegadinha, desse vídeo que ele fez, que era no aeroporto. Ele entra no aeroporto, vestido de banana. Uma roupa de banana. Aí tu só vê uma banana assim, andando pelo aeroporto, todo mundo olhando. Parece que na França ninguém se importa, né, com as coisas. O cara tá vestido de banana no aeroporto. Nem olha pra ele, parece que é uma coisa normal. Ele, olha o banana ali da segunda-feira. E aí o cara tá vestido de banana no meio do aeroporto e tal, não sei o que, daqui a pouco, cara. Naquela câmera lenta, você só vê um cara vestido de gorila entrando, correndo. Aí a banana se dá conta de que tá vindo um gorila correndo atrás dela, começa a correr pela vida dela, tudo isso em câmera lenta. Ó, a banana fugindo do gorila. Do gorila, é a lei do mais forte, cara. O cara vestido de gorila chega, em câmera lenta ele consegue abater a banana, né? A terra tá presa, chega lá, dá alguns murros, alguma coisa, aí as pessoas começam a olhar, né? Porque aí sim, já é uma briga entre gorila e banana. Aí ele vai, pega ela pelo canto da... pela parte de cima da banana e começa a arrastar. E tudo isso com aquela música triste, aquele teor artístico mesmo que é característico do nosso amigo Remy Gaillard. Então, eu acho que é nesse estilo que a gente deve terminar aqui o nosso episódio lindamente com essa mensagem. Posso fazer uma pergunta? Não. Posso fazer uma pergunta? Faça quantas vezes você quiser. Esse tal de Remy, alguma vez falou, produção, produção! Não, não. Ele deve ter falado isso na prisão, cara. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela pela audiência. Espero que vocês tenham gostado, que a gente se divertiu bastante na gravação. Contamos um pouquinho aqui da nossa infância pra vocês. Desculpa por isso. E perdoem o egocentrismo do bode, que a pegadinha pra ele começou com o Envolando. Se você não curtiu, perdoa a gente porque foi só uma pegadinha. Pretty girls want to dance my salsa. Oh, oh, oh, look out for my next single, it's called My Salsa. E-mails. Então é isso aí, amiguinhos. Acabou agora o programa. Espero que vocês tenham gostado. Tenho que confessar uma coisa pra vocês aqui. Esse programa quase não saiu. Quase não saiu. Levando em conta que a edição ainda não terminou, você tá contando vantagem antes da hora. Não, é verdade. Mas se a pessoa tá ouvindo isso, é porque saiu. A gente está gravando isso no domingo, às 1h42 da tarde, comendo frango de padaria. Isso aí. Caralho, vocês são muito mentirosos, mané. Pior que o pessoal vai acreditar nisso. Caralho, e aí? A gente tentou uns 5 temas diferentes, cara. A cada vez rolou uma praga. E nós gravamos 5 programas que vocês nunca vão ouvir. Nunca vão ouvir, a gente vai deletar, vai dar delete. E eu não entendo porque foi vetado o tema de Kama Sutra, tava tão legal. Tava legal, mas começou a cair muito pro lado do homossexual. Hã? Não, travesti tá amigo seu que você trouxe pra comentar era meio estranho, ele deu em cima do Pluff. É, deixa pra lá, cara. O programa tem que ter nossa cara, rapaz. No final das contas, espero que vocês tenham gostado do programa, entendeu? Também tenho que confessar outra coisa, da galera aqui do podcast, uns gostaram muito, outros não gostaram tanto, entendeu? Então, se você gostou ou não, assim, a gente ainda não sabe, não tem como dizer. Espero que vocês participem e comentem, por favor, porque a gente precisa de uma resposta pra fazer melhor da próxima vez. É. Ô, Bode, você que é um cara inteligente, diz aí, muito cara, obrigado. Como faz pra entrar em contato com a gente? Então, você pode ir na... Então, você pode achar a gente no Twitter. @ TanguinhaCorp. E você também pode acessar nosso site www.tanguinhacorp.com. Ou ainda, se você é uma pessoa que gosta de e-mail, nós também gostamos de e-mails. Nosso e-mail é podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. É isso aí. Entre no site pra mandar, pra ler as notícias, pra mandar recadinhos. Mande e-mail pra gente sobre o podcast, que a gente vai ler aqui no ar, vai comentar. E se quiser só entrar em contato com a gente pra alguma outra coisa assim, ou pra nada, entre no Twitter, que assim que sai o podcast a gente avisa por lá. Quando tem a novidade a gente avisa por lá. E tem também o Facebook. Pra entrar no Facebook, você vai no site e clica no Fzinho do Facebook que tá lá em cima na direita. Sim, sim. Então vamos lá, vamos ler a porra dos e-mails. 3 e-mails! Uau! Não é o novo recorde. Não é o novo recorde. Não é. Mas é muito. É muito, cara, é muito. O pior é que vocês ficam fingindo aí que chega pouco e-mail, a galera acredita, cara. Ele tem que falar que, na verdade, é uma seleção muito, muito competitiva. Não, é. Às vezes o cara manda e-mail... Vou te falar que a gente, na verdade, recebeu 4 e-mails. Chegou um e-mail aqui de Print Service. Dear sir, this is Emily from Manufacturer Specialized in Printing Service in China. Thank you. Deve ter sido indicado pelo cara do Penis Enlarge, mano. Ele deve estar passando adiante aí no nosso podcast. Realmente chegou no nosso e-mail, @ TanguinhaCorp. Até lá já chegaram os spams, que triste. Meu Deus, deixa os spams pra lá. Vamos lá, quem vai ler primeiro? Eu não vou ser eu. Então vai, eu começo lendo o e-mail de Guilherme Alves. Olá, Tanguinhas! Não acredito que o Conan venceu essa batalha. Vocês esqueceram que ele teve um caso com o Gracie Jones, que mais verdade. Parecia um homem. Além de escutar aquele sorrisinho maroto ao liberá-la. Libertá-la. É verdade. Então tudo bem. Tá, continua aqui o e-mail. E sem contar que esquecemos duas lendas. Wolverine, o maior comedor da Marvel. Ah, Wolverine é comedor mesmo, não botamos. Na próxima, o troféu com essa Heller 2... A gente faz o Wolverine. Vocês não botaram o Wolverine pensando, porque quem bota é ele. Quando eu li esse e-mail antes, eu tava pensando, a gente vai fazer troféu KCL 2 ou fazer troféu Conan? Tá ligado? Não, que é uma não. Sucessão de premiações. Eu acho que você decaiu o nível do troféu, você colocar o nome dele de Conan, cara. Olha só, se o Conan ganhou da Dinanci, e você tá dizendo que tá decaindo o prêmio, você está cometendo uma blasfêmia. Não, mas o Conan não ganhou da Dinanci não, cara. Ganhou, cara. Ganhou não. Olha só, o Brasil... Quando foi campeão do mundo, ele ganhou de todos os times. Não, não ganhou não, cara. Ganhou, cara. Ele não precisa ganhar todos, ele é o melhor do mundo, cara. Os times não se enfrentam não, todos eles não se enfrentam. Sim, não. Sim, mas se você ganha de quem ganhou da Dinanci, cara, você não, é melhor do que a Dinanci. Mas é, isso é porque o pessoal que escolheu, a grande maioria, ou seja, exceção de um, eram todos uns retardados, entendeu? Tá bom. Então faz o seguinte, na próxima edição a gente põe a Dinanci de novo e a gente vê se ela ganha. Uhum. É, pode botar, vai ter os mesmos retardados escolhendo. Não, a gente chama mais pessoas. Vamos lá, vai. Aí tudo bem. Continuando o e-mail aqui. E James Bond, o maior espião comedor do cinema. Isso é imperdoável. RS, RS. Mas peraí, James Bond tem vários. Não, só o Sean Connery. Sean Connery e o Pierce lá. Não. Aquele cara é meio estranho, não gosto dele. Ele fez uma mumia. Não. Ele fez uma mumia. É verdade, só o Sean Connery. É o único James Bond que eu respeito. Quero deixar um recado. Aquele James Bond louro é uma ofensa a quem gosta de James Bond. Não vejam um filme. James Bond louro é o melhor. É o mais James foda que tem. É o único James Bond que se fode, entendeu? Muito maneiro. São bons, mas aquele cara não é James Bond. Enfim, ele comanda aqui o link com uma foto da mulher Conan lá e... Um abraço, Guilherme Alves. Muito obrigado. Muito bom seu e-mail. Então, vamos botar no post aí do novo podcast. Vai estar o link da imagem que acusa que o Conan é meio viadinho. É, e mulher Conan, foi muita bondade de vocês. Então tá bom. Então, Pombo, já que você tá aí querendo falar muito, lê o e-mail aí, vai. Porra, eu falei duas frases até agora, o nego tá dizendo que quero falar muito. É um falastrão. Ué, logo, lê essa porra. Tá, beleza. Então, lendo aqui agora e-mail do nosso amigo Thiago França, ele diz assim, eu vou ler com voz de Barry Wright, já que me elogiaram hoje aí. Fiquei sem palavras. Melhor podcast de todos. Pela primeira vez, eu deixei de ficar com cara de cu durante o Tang in the Sky on Fire e ri. E Darth Vader. KKKK. Carinha feliz, como não podia faltar, né? É, Darth Vader! Eu parei de falar com o Boss Barry Rice porque eu tava me seduzindo já. Se acabasse agarrando, ia nascer um filhote de pombo. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Não existe isso aí não, cara. Não existe filhote de pombo. Vamos lá não. Que o tempo tá acabando, rapaz. Vamos dar o último e-mail aqui. É o nosso e-mail do amigo Helder Braga. Né? Mandou. Ele participou do nosso podcast, mandou um recado grande, bonito. Agora mandou um e-mail. Vamos lá, podcast supimpa. Porra, Conan é indubitavelmente o Cimério, o Bárbaro e o homem do sexo masculino mais macho que existiu. Esse cara entende as coisas. O cara sabe muito mais do que o Pombo. Doctor! Fodam-se as bichas promíscuas que acham que aquela futanari da Dinanci é mais macho. Out! Toma, Pombo! Segura aí, Pombo! Ai, eu não sou promíscua não, valeu? Vadia livre! Até o Frota, que já comeu traveco, é mais homem que ela. Porque, acabou, pelo acabou menos, ele razão. Nunca levou pirocada. Olha, se o Frota não levou pirocada, eu não sei não. Eu acho que a gente pode ignorar essa última frase que foi lida aqui e continuar. É. Vamos prosseguir. Agora, temos que concordar com o Boyd. Que Cowboy Bebop é, sim, a representação máxima do comercial e poser com pinta de cult. Primeiro o cara fala, tomou na bunda, e depois ele pega e fala que a gente tem que concordar com o Boyd. Eu acho que a gente já pode parar de ler esse e-mail. Eu vou falar... Cowboy Bebop foi mais uma vez citado, eu vou me expressar ao final. Não, tem um recadinho, depois vamos lá, vamos continuar. O que a maioria das pessoas acha é que, por abordar inúmeros gêneros e estilos de storytelling, mantendo uma qualidade impressionante em todos os episódios, abordagem... Caralho, não tô entendendo nada que ele tá falando. Pera aí, eu tenho que ler isso de novo. Ele pegou a sopa de letrinha e baralhou e jogou no e-mail. Caralho, pera aí, onde é que tá o ponto final? Só pra saber onde acaba. Aí depois o Pluff reclama, não, eu tenho que fazer pergunta, já que eu sou apresentador, eu tenho que pagar de idiota, aí me manda uma dessa, que vergonha. Não, pô. Cara, mas olha, cara, não, é porque... Idiota, cara. Então vai lá, eu vou deixar você ler isso aí. Lê essa frase aí. Enquanto que o que a maioria das pessoas acha é que por abordar inúmeros gêneros e estilo de storytelling, que significa jeito de contar a história, por exemplo, o Tarantino que mistura os tempos... Caralho, isso é não sei o que storytelling quer dizer, não foi isso que ele escreveu, continua dizendo. Aí ele fala que mantendo uma qualidade impressionante em todos os episódios. A abordagem que se repetiu no Samurai Champloo, que eu nunca vi, do mesmo criador. Já vi, é muito bom. É. Ele foge do comercial do, entre aspas, entretenimento de massas, pois pode não agradar certas pessoas. A mesma coisa é falar que Tarantino e Robert Rodriguez são cultos e alternativos, porra. Além de concordar em você, quando eu terminei de ver Mercenários, eu estava discutindo com meu amigo Gabriel Moraes de Brito sobre isso. O que muda de o Sly nos Mercenários ou Tarantino é simplesmente a referência. Porra, essa galera cult, cara, me incomoda muito, mas vou guardar meu comentário pro final, vamos. Eu acho que tá surgindo um novo casal aqui, então, no nosso podcast. É o Deribod. Lindo as pessoas. É o Deribod. Muito lindo isso. Bonito, bonito, bonito, mano. Comam-se. deixa pra lá, aí, deixa pra lá. Depois a gente pode então liberar pra eles aquele podcast do Kama Sutra, cara. Vai ser de utilidade pública pros nossos amigos, inclusive participantes. Eu gostaria de ler os comentários aqui lá no MDM, posso? Por favor. Não, ainda não. Então vou lá, hein. Vamos lá, Tofi! Que comentário você escolheu pra ler? Opa! A Nia falou aqui, bode, só tem bichona aí, mas eu voto no Brutus. Nena, abraço, Nena. Partiu Lapa. Partiu Lapa. Jardel falou, antes de mais nada, queria avisar que não sou um doentio e nem um pervertido. Piada fraca, hein, Pombo? Ele tá te sacaneando. A edição salvou ela. Não tenho muito tempo pra falar, só vim aqui dizer que a edição tava cada vez melhor. E eu quero que revejam meu ban aí. Afinal de contas, o Pombo é bem mais doentio e faz questão de mostrar isso. E ele tem um fetiche com a Edna C. Ele quis dizer, é porque o Jardel falou que veio a hentai e a gente baniu ele do podcast e nunca mais participa. Eu não tenho fetiche com a Edna C, tá? Até porque... seria uma coisa muito, muito hardcore pra mim, eu não quero sofrer assim. E eu acho que essa acusação aí não deveria ser feita pelos ouvintes, até porque quando eles mandam um e-mail pra gente, qualquer coisa, a gente ganha um dossiê de todos eles e a gente pode acusar eles aqui no ar. Ô Pombo, a leitura de e-mails do MDM tem que ser feita assim, agitada e falando rápido, cara. Você tá muito lento. Você vai ser a capivara humana da semana. Você vai ser a capivara humana? Capivara! Eu não tava ouvindo, o que vocês estavam falando, eu tava falando no telefone, eu tô cagando pra essa leitura. Foda-se, quer que você fala rápido? Ou não participa? Eu falo aqui, hein? Bom, já que é pra falar rápido, eu quero falar que quero todo mundo tome no cu, inclusive vocês que apresentam esse programa, lalaca, então vamos se fuder e peguem no meu e balancem. Isso aí. Show! O Pedro falou aqui, a dinossia é foda, vocês é que são merdas. Valeu, Pedro! O Luan falou aqui, esse é o Jardel que eu conheço, quando não caga na entrada, caga na saída. Jardel, brincadeira, hein, cara? Passou o podcast inteiro achando que era macho, no final falou que veio rentar, hein, cara? Brincadeira. E pra finalizar, o Alcides falando sobre o episódio de... O Tedes, que é nosso amigo que faz as tirinhas, visita o site dele, é muito bom. Tirinhas PCEP, muito bom, manda tirinha pra gente. Comentem nas tirinhas deles, falem com ele também, ele é muito legal. Entra no site e clica aí no, na direita aí que tem o site dele, tirinhas PCEP. E ele tá argumentando de novo sobre o que ele comentou na edição passada de mangá, que a gente recomentou na leitura de e-mails, e ele tá se defendendo. Gente, existe o mainstream, existem os filmes iranianos e um bando de coisa no meio. Cowboy Bebop pode ser o mais famoso do que, digamos, um filme independente da Eslováquia. Mas é bem menos do que se deseja o Dragon Ball. Então ele tá dizendo que ele quer se defender porque ele falou que Cowboy Bebop era cult e o Bode falou que Cowboy Bebop é mainstream e ele tá dizendo que é mal ou menos, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Cowboy Bebop é tipo aquele filme Inception, Origem. O filme tem elementos que pode ser considerado cult. Mas se você prestar atenção na totalidade, ele tem atrativos para o público de massa. De massa. Ele quer pagar de cult, mas ele não é. Ele não é. Ah, tá. É, pensei em duas coisas aqui. Uma é quanto tempo de vida o cara tem que ter para assistir um filme iraniano e um eslovaco. E a outra, cara, é que a gente tá pagando aqui de crítico de cinema, assim como o pessoal tá pagando de filme cult e tal. Mas eu sou crítico de cinema. A gente tem que tomar no cu, entendeu? A gente não é crítico de cinema porra nenhuma e... Eu sou crítico de cinema. Já que a gente tá citando outros podcasts... Eu tenho uma coluna na revista Veja. Valeu, Maynard. E já que a gente tá falando de outros podcasts, bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Somos uns babacas. Aí, vamos tentar trazer o Maurício Saldanha aqui algum dia, cara? Eu gosto muito dele. Eu também gosto muito dele. Não, cara, qualquer um deles, cara. Tanto o Maurício, quanto o Jurandir, quanto o Siqueira. A depender do tema, podem ser trazidos como convidados. Quando a gente falar de Lost, vamos trazer o Mal, cara. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Bem, galera. E pra finalizar, o Pombo vai cantar a música pra vocês. Charlie Brown! Charlie Brown! Ah, eu queria cantar a música da Sakura. Canta aí. Mas eu preciso de alguém que saiba a letra. Pluff, me ajuda aí, cara. Eu não posso. Por quê? Eu estou muito ocupado capturando uma carta clou. Te dando meu carinho. Tranquilo, tranquilo. Você não vai cantar, né? Não, vou deixar o Boyd cantar, que tá mais legal. Então é isso aí, galera. Um abraço. Calma aí que eu tô pesquisando aqui. Achei um site bom. Pesquisando o quê, pô? Pegadinha, tem um top 10 de pegadinhas aqui. Sim, cara, mas é a introdução. É, cara, vamos gravar a introdução, pô. Calma aí. Dá uma olhada, muito bom. São 11h40, você quer sair, olha, né, cara? Aqui, olha aqui, muito tá bom. Tá de sacanagem, né? Bom, vê aí. Ah, vai estar o link do Rick Roll, babaca. Caralho, pior que eu falei e abri e tava, seu otário.